solteiro. Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei lá com os amigos e chamou as amigas. Foi só um videozinho pra você se arrepender. Foi só um stories e com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories e quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim. Terminou, se tu não aguenta me ver solteiro. Cê sabe que eu, quando estou sozinho, caio no piseiro. Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos e chamou as amigas. Bastou um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só uma stories e quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim. Foi só uma stories e com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só uma stories e quando tu viu a novinha.